Agradeça a irmã, a mãe natureza. Eu não sei se é porque eu sou do Ceará, pessoal, mas eu adoro tomar banho. Então vamos aproveitar cada momento. E eu fazia pergunta para eles muito difíceis. Eu estava pagando, né? E fazia cada pergunta terrível. E eu lhe perguntei: fulano, qual o sentido da vida para você? Ele disse: Neno, se alguém me perguntasse qual o sentido da vida, eu responderia que é sentir a vida passar, que é estar presente em cada momento. Que nós vamos ter dificuldades? Teremos, vamos ter problemas. No mundo tereis aflições, disse-nos o Cristo. Mas se a gente estiver presente em cada momento, vamos ver que eles são superiores aos problemas. Mas nós o que é que fazemos? Passamos um dia maravilhoso, um almoço fraterno, tarde de tortas beneficentes na casa espírita. A gente fica obsediado pensando nas tortas doces e salgadas, toda a renda para ajudar a casa espírita. Então, beleza, faz aquela festa com os amigos, reencontra, vai para um evento maravilhoso, mas no caminho de casa, dá uma topada. Arrebenta o dedão do dedo. Se algum colega nosso ligar para a gente, como é que foi seu dia, Nazareno? Meu amigo, terrível. Dei uma topada. Arranquei o dedão do pé. Mas e o resto do dia maravilhoso que a gente teve? Então, estar presente em cada momento, chegar em casa, encontrar nossa mãe, esse anjo de luz que é colocado em nossas vidas, que com tanto amor, que com tanta renúncia, que com tanto carinho, com tanto esforço, vela pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar, pela nossa felicidade. Vamos abraçar nossa mãezinha e dar-lhe um beijo, dizer-lhe muito obrigado, porque Elizabeth Kübler-Ross, tanatologista, e vários outros médicos dizem que o maior desespero daqueles que estão à beira da morte é que não disseram o quanto amavam os seus familiares. Ou a gente fica com um sentimento de culpa porque não disse ao nosso papaizinho, e amanhã temos o Dia dos Pais. Aquele homem que deu o melhor que podia pela nossa educação, trabalhando incansavelmente, velando pela família, a pilastra de nossas vidas, mesmo que ele não compreenda a nossa religião, mas a gente agradecer por eles terem nos dado um corpo, a vida, nos ter dado a inteligência, a educação, os meios de sobreviver. Eu sou tão agradecido ao meu pai. Então, a gente está presente em cada momento. E Jesus nos ensinava isso há 2000 anos. Está lá na casa de Simão, o leproso. E entra uma mulher desgrenhada, lança-se-lhe aos pés, chorando, lava-o com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Ela está tão entusiasmada diante de Jesus, que ela pega um vaso de alabastro contendo nardo, um perfume muito caro, e despeja todo o seu conteúdo no corpo de Jesus. Mas os apóstolos que ali estavam, eles repreendem dizendo: Senhor, chama a atenção dessa mulher, porque esse perfume é muito caro, nós poderíamos vendê-lo e ajudar muitos pobres. E Jesus, ao contrário, lhes diz: os pobres os tereis sempre para os ajudarem, mas a mim, até quando estarei convosco? Esta mulher balsamiza o meu corpo, porque estava próxima à crucificação. E a única vez que ele pede para registrar no Evangelho, onde aquela boa nova fosse pregada, a grandeza daquela mulher, porque ela estava diante do Messias. Assim como Maria, que deixou tudo, ao contrário de Marta, e foi conversar com Jesus, ela pegou a melhor parte. E nós estamos também, meus amigos, diante de Jesus. O Cristo voltou, através dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, que vem à Terra para nos falar do amor, para nos falar de Jesus. Nesse momento tão grave que vive a humanidade, Jesus está diante de nós e nós estamos.